σοφείς. Tens as cordas no citar? Estas cordas todas na cidade, oh, caralho. Yeah. Não, és baixo ainda não. Patéticas. As simpatéticas. Uma latência no canal de